Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs de telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Olá, o meu nome é Isabel Rigo. Estou com as minhas colegas Inês Alves e Joana Simões. Somos do terceiro ano do curso de profissional técnico de apoio psicossocial da Escola Severino de Faria. E hoje vamos falar com o Dr. José Gonçalves, que é presidente da direção da Diabentejo. Bom dia, Dr. José Gonçalves. Explique-nos um pouco o que é a Diabentejo. A Diabentejo é uma associação que começou há 21 anos, sensivelmente. Começou no dia 29 de agosto de 1997. É uma associação formada por diabéticos tipo 1 e diabéticos tipo 2, de todas as idades. Também fazem parte da associação os familiares, os amigos dos diabéticos, profissionais de saúde, que estão ligados, portanto, à área da diabetes, e assim como toda e qualquer pessoa que, de algum modo, queiram ajudar ao tratamento e desmistificação da diabetes. Pode-nos dizer a história da Diabentejo? Como eu disse, começou há 21 anos. Estamos sediados próximo da Praça do Geraldo, na Travessa Torta número 11. Neste momento estamos abertos dois dias, portanto, ao público, à terça e à sexta-feira, a partir das 9h30. Procuramos que os diabéticos se sintam integrados e que a população se sinta um diabético como um igual, não como uma pessoa diferente. Então, a vossa missão? A nossa missão é isso mesmo, é concretizar os objetivos que nós colocamos nos nossos estatutos. Isto é, em 97 fomos constituídos, em 99 passámos a IPSS, fomos também reconhecidos como a pessoa coletiva de utilidade pública e o nosso objetivo é essencialmente defender os direitos dos diabéticos e a igualdade de acesso aos cuidados de saúde. Cuidados de saúde esses que estão sempre a mudar, felizmente o tratamento é cada vez mais técnico e mais específico, tanto em diabetes tipo 1, onde tem visto, como nos tem visto grandes evoluções, e também nos diabetes tipo 2, que fazem essencialmente só tratamento de antidiabéticos orais. O diabético tipo 1 é mais da parte de insulinas, portanto de injeções, e aí sim tem sido uma grande evolução. Para além disso, que mais objetivos é que têm? Portanto, a desmistificar a diabetes, promover a inserção do diabético na sociedade, promover junto à população um estilo de vida saudável, proporcionar aos diabéticos informação atualizada, todos os novos equipamentos que surgem, novas técnicas, fazer rastreios, essencialmente junto da população e de empresas, para que fazendo uma detecção precoce da diabetes, e promover encontro entre diabéticos e familiares e cuidadores e mesmo técnicos para partilhar todas essas informações. Que tipo de atividades desenvolvem? Nós desenvolvemos a atividade baseada essencialmente no tratamento. O tratamento da diabetes alicerça-se em três pilares essencialmente, na alimentação, no exercício físico e na terapêutica e vigilância. Nesta terapêutica e vigilância também estamos ligados à informação. Alimentação saudável, porquê? Deve ser uma alimentação equilibrada, variada, adequada a cada pessoa, de acordo com a sua idade, o peso, o sexo, a atividade física que faz. O exercício físico também está condicionado a estes fatores. E a terapêutica é diferente de diabéticos tipo 1 e tipo 2. Para o tipo 1, nós promovemos umas ações, para o tipo 2 promovemos outras. No tipo 1, nós promovemos ações junto das escolas, essencialmente com a Escola Manuel Ferreira Patrício, o Severin, mas essencialmente com todos os agrupamentos. O ano passado fizemos uma exposição de postais de Natal, que tinha como tema a diabetes. Foi espetacular, uma participação de perto de 500 postais, portanto, foi todos os agrupamentos de escolas que participaram, agrupamentos de escolas de Évora. Nós fomos lá à escola, participámos em ações de formação, mostrámos como era a diabetes, como é que se tratava, como é que era a alimentação, essencialmente aí. Neste momento estamos também a ir junto dos diabéticos tipo 2, estamos a ir aos centros de idosos e reformados, em que falamos sobre a alimentação, falamos sobre os problemas da diabetes e do seu tratamento, e para evitar o quê? As complicações futuras, porque uma diabetes controlada permite uma vida normal, saudável. Uma diabetes descontrolada vai criar complicações a longo prazo. Dentro dessas complicações possíveis, destacamos a retinopatia, a nefropatia, a neuropatia, o pé diabético, a disfunção sexual, várias infecções, e que vão sempre afetar vários órgãos, essencialmente os olhos, os rins, o coração. Portanto, a diabetes, se houvesse um país só formado por diabetes, só por diabéticos, seria o maior país do mundo, portanto, com maior população. Portanto, pode-se ver que a nível do mundo a diabetes é uma doença que está muito disseminada e que necessita muito de ser tratada. Porque maltratada, a diabetes mata. E as complicações são difíceis de tratar. Obrigada ao Dr. José Gonçalves e à Rádio Telefonia do Alentejo. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Apoio Social.